carente de carinho, me deu seu amor, me encheu de beijinhos, seu jeito de amar me deixou apaixonado. Todo dia eu queria só ficar do seu lado. Agora pensa, pensa num cara beijando, agarrando, ficando, tá olhando pra ele. Pensa num cara gostando, sonhando, amando, tá olhando pra ele. Pensa num cara que tá com vontade de casar, tá falando comigo. Eu sou louco por ela, tô ligado nela, é por ela que eu vivo. Eu sou louco por ela, tô ligado nela, é por ela que eu vivo. Mas um belo dia, ela me falou que por mim já não sentia mais aquele amor. Na maior cara de pau, falou, tô indo embora. Nessa hora eu quero ver se tem homem que não chora. Agora pensa, pensa num cara enganado, largado, chonado, tá olhando pra ele. Pensa num cara chumbado, mamado, embriagado, tá olhando pra ele. Pensa num cara solteiro, com dor de cotovelo, tá falando comigo. Tento viver sem ela, ficar longe dela, mas eu não consigo. Tento viver sem ela, ficar longe dela, mas eu não consigo. Mais um belo dia, ela me falou que por mim já não sentia mas aquele amor. Na maior cara de pau, falou, tô indo embora. Nessa hora eu quero ver se tem homem que não chora. Agora pensa, pensa num cara enganado, largado, chonado, tá olhando pra ele. Pensa num cara chumbado, mamado, embriagado, tá olhando pra ele. Pensa num cara solteiro, com dor de cotovelo, tá falando comigo. Tento viver sem ela, ficar longe dela, mas eu não consigo. Tento viver sem ela, ficar longe dela, mas eu não consigo.